Sua frente 6.5 milhas, Boeing 737, mesma companhia, ok? Na chegada na final ILS, pista 90. Frente reduzindo, plano 606. Da TAM, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 035, limitado localizador. Esquerda 035, limite lá, na 31, nosso grande. Lock gol no 643. 643, complete aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 395, obrigado. Gol no 606, desça para 2000 pés, informe no curso localizador. Já no localizador, descendo para 2000, gol no 606, estabilizado. Gente, continue a aproximação, chame, aguarde transferência de comunicações, gol no 606. Gente, gol no 606. Tá, 3152, desça para 3000 pés, ajustou o tímetro no 097. 3000 no 097, tá, 3097. No 4, desça para 4 mil pés. Para 4 mil pés, gol 17 no 4. O 52 reduza para 1809. 1809, 3122. 104, reduza para 2109. 2109, voo 17 no passo. Polo 805, solo aos 38, livra direito, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, gol. 3152, passar o localizador para espaçamento com o tráfego à frente, 3152. Então vai manter a proa, passando lá, que eu tá 3152. Golf Mike Alfa, sem identificação. Dois, curva direita para o 060. 3060, 0 Ventuno, 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, no 0, igual a 643. Três, 152, curva à direita, proa 130, informe estável localizador. 130, o repórter está estabilizado, tá? 3152. Mike Alpha, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 090, voe direto ITAP, informe ideal descida, ajustou o altímetro no 097, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, vai chamar para descida, direto ITAP, para presença, Golf Mike Alpha. 152, desça para 2000 pés. 2000 pés, tá, 3000. 7 no 4, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, vamos 7 no 4. No 4, reduza para 1809. 1809, vamos 7 no 4. Passando assim, Bragol, vou no 606. Também agora a torre, 10895, com pouso. 10895, vou no 606. Salvador, 2 Salvador, gol 1606, passando Simbra, trem embaixada aprovada. 1606, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. 1643, solo aos 40, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, 403, vou no meio para 3. Gol 714, curva à direita para o 060, informe estável localizador. Gol 714. Direita para o 060, nós teremos o localizador. Gol 714. 7. Aproximação, chama agora a torre 10895, bom pouso, está 3152. 395, obrigado, Valente, está 3152. 714, isso é para 2000 pés. 3 milhas por cento. Boa noite, TAM 3152, reporte externo. Reportado. Para 4 mil pés, Golf Mike Alpha. Boa noite, ação identificação, autorizado chegada a ponto, disse inicialmente para o nível 050. Eu estou altímetro no 097, vigilância radar. Tá bom, fixando o T06, solo aos 43, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão 05, material frequência agora no meio 06. A 794 no localizador? Afirmo. Complete aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 10895, boa no 794, graças. Pouso no zero, tá? 302. Salvador, gol 1714. Gol 1714, reporte externo. Passaremos. Externo, baixado de trabalho, tem a pista vista, gol 1714. 1714, no 7 no 4, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Aí escuta. 3152, solo aos 45, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia, tá liberando, tá 3195. No 4, livre pouso na 1 no 0, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Autorizado pouso no 0 no 7, voo 1 no 7 para 4. Boa noite, contrato radar. Desce inicialmente para o nível 070, o altímetro no 097, chegada a Mai. Oi, TAP. Negativo, número 2. Obrigado. 7 no 4, solo aos 48, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 2. Gente, igual no 7 no 4, entendeu que é para liberar a próxima direita e táxi é portão número 2. Afirmo, mantém essa frequência. Gente, na mesma frequência, igual no 7 no 4. Golf Mike Alpha, desça para 3.000 pés, vetoração para sequenciamento. Voe na proa 020, limitar localizador. Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha 020, limitar pelo ano, desça para 2.000 pés. 3.000 pés. Para 3.000, Golf Mike Alpha. A 3891, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limitado localizador. A 3891, descendo para 2.000 pés. Esquerda, proa 200, limitado localizador, descendo para 2.000 pés. Autorizado. Cinco, três, quatro, quatro, desça para o nível 050. Para o 050, 344. Cinco, três, quatro, quatro, reduz a velocidade para 210 nós. Reduzindo para 210 nós, 5344. Cinco, três, quatro, quatro, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 5.344. Alfa, passar do localizador, Golf Mac Alfa. Golf Mac Alfa, vai manter 3.000, vai passar do lock, confirme? Positivo. Entendeu? Positivo, Golf Mac Alfa. Vai manter a proa até nova autorização de retorno. Positivo, limitado pela radial 300 do VR Salvador. Limitado pela radial 300 do VR, Golf Mac Alfa, mantendo 3.000. 38, nós vamos até a curva à esquerda, pro 165, informe estabilizado o localizador. 165 à esquerda, informaremos a estabilizar, da 389. O 35, 345 à esquerda, por favor, vai. Voa quantas milhas, 5344? Mais umas 5 milhas, quase. Desvio de formação? Afirmo. Após o desvio, voo e pro de Duna. Viagem, após o desvio, direto Duna. Coteja. 0 da rota de transporte, 0 ponta. Marco, no 0, particular, esquerda, 1208, boa noite. Cotejamento correto, chama para perfeccionamento. Que alfa tem intenções de pouso no 0 ou no 7? Ou no 7, senhor. Se possível, pode aproar da presente avançatória. Modifique e prossegue. Ok, então, regra de voo modificada aos 0256, desça para 1.500 pés, voe na proa da rotatória, formando visual com a pista 17. Vou ter mais de alfa na proa da rotatória da presente, descendo para 1.500 pés. Estabilizou, TAN 3891, controle. Certa aproximação, chame 2895, bom pouso. 2895, muito obrigado, boa noite. 5344, já terminou o desvio? Ainda não, ficou um pouquinho maior que a gente pensava. Já está quase terminando. Salvador, é o TAN 3891 com o trem checado, pasta Sintra. 3891, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 10, TAN 3891. 2.000 pés, informa o localizador 5344. A 2.000, informa o LOC, tipo. Ah, fui direto, então, aviso, 35344. Pede aproximação, chame 2-1895. 1895, boa noite. Ô Salvador, boa noite, 35344, tá na final, tem de pouso ainda em cima. Gente, reporte embaixo travado, 5344. Assim eu farei. Objeto 5899, acende a identificação, dá presente voo ITAP, ajusta o altímetro no 097, desce inicialmente para o nível 050. TAN 3891, solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, número 8, na sua frequência, 3891. Gol, que mais alta, na perda rotatória, com a visual pressão, com o vídeo 107. Chame Torres 3895, bom pouso, Golf Tank Alpha. 3895, muito grato, uma boa noite. Boa noite. No final, 3534. 5344, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 1017, trip. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Golf Mike Alpha. Boa noite, Golf Mike Alpha, ingresso na final 1-7, reporte final de 3 milhas. Reportará a final de 3 milhas, Golf Mike Alpha. Autoridade, já para o táxi. Quatro, solo 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, posição número 7. Alfa Kilo Pátio 3 na sua, 35344. Mike Alfa, final 3 milha, embaixo travado, Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, livre pouso na 1-7, vento no 30 graus com 7-9, altímetro no 0 no 7. Golf Mike Alpha, livre pouso no 7, Mike Alpha. Tô indicado aqui posição 7, porém siga o sinalizador. Ficou 060 na chegada mano no 07. Boa noite, mano. Alfa, solo 05, informa o pátio. Sente, livre táxi até o pátio, frequência livre.